Olá, aqui é Pedro Bahia, bem-vindo a mais uma edição do Diário Prático. Para você que acompanha o Diário Prático pelos arquivos de 64 kbps do Podcast One, bom, a entrevista com o BK, que é o tema desse episódio, vai estar seguindo em duas partes. Então você está baixando esse primeiro arquivo e mais um arquivo. Essa primeira parte é centrada mais na questão de produção independente. Na segunda parte tem um papo que eu acho bem legal sobre pirataria nos quadrinhos. São os pontos centrais da nossa conversa e tem muito mais coisa rolando. Espero que vocês gostem. Some comics are good, but most comics are killers. They kill time, they kill imagination, and they kill the urge to read books. Diário Prático 35. Entrevista com o BK. Bem-vindo a mais uma edição do Diário Prático, aqui é Pedro Bahia, para o auditório de uma acústica fantástica. Vocês não querem saber quantas cadeiras coloridas eu estou vendo aqui na Biblioteca de São Paulo. E com o apoio da Biblioteca de São Paulo, a gente está aqui fazendo essa edição com um convidado muito especial, José Roberto Pereira. Oi! BK. Tudo bem, BK? Como vai? Como vai? Tudo bem? Tudo legalzinho, Pedrinho. Pedro Bahia. Tem uma bom, vinheta pra você aí. Estamos aqui quase comemorando um ano. Estamos aqui no ar nessa segunda-feira. A gente tá gravando aqui numa sexta-feira de chuva em São Paulo. Foda, é foda. Tá um pé d'água. E, assim, eu quero fazer a introdução aqui porque isso é uma edição a princípio especial, porque é um ano aqui do podcast. E eu queria convidar o BK porque eu comecei a fazer esse podcast inspirado no Mundo Obscuro, que é o podcast que ele faz, porque eu pensei, pô, é um podcast que é uma pessoa falando, enfim, colocando lá suas ideias, e eu disse, ah... Eu já soltei até um palavrão que não devia, né? Mas enfim, aí eu pensei, ah, vou fazer também, e aí nisso a brincadeira foi, e a gente chega aqui nessa edição, enfim, um ano depois. BK, eu quero começar perguntando pra você, como foi que você começou a fazer podcast lá, O Mundo Obscuro? Eu não faço a menor ideia. Não, brincadeira, né? Brincadeira. Eu sempre gostei de gravar coisinhas, né? Eu sempre fui criado pelo rádio, pela televisão, pelas tranqueiras. Então eu tinha um gravadorzinho da minha irmã, que era um caco velho, japonês horroroso, podre, que eu ficava gravando meus negocinhos, brincando. Aí com a chegada da dona internet, a gente viu que tinha esse negócio de podcast. Eu já tinha feito radialismo. Já tinha feito locução de rádio, produção de rádio e tal. Nunca toquei pra frente, porque é uma droga de um sistema terrível. Aí quando apareceu esse negócio de gravar, de podcast e tal, eu peguei o equipamento que eu tinha em casa, com qualquer computador você faz qualquer negócio hoje. Sentei, brinquei e soltei. Aí quando eu fui ver, tava brincando sempre, né? Eu gosto de imaginar que podcast é uma grande brincadeira. Eu não gosto dessas coisas muito asfixiantes, né, de estúdio, tudo apertado. Eu gosto de sentar, pôr meu microfone, brincar, tenho uma ideia, tenho uma pautinha, despiroco em cima, me divirto. Foi assim que eu comecei a brincar com o podcast, né, falando do que? Quadrinhos, que é o grande barato, né. E antes aqui da entrevista, a gente estava conversando um pouco, a gente estava falando que o quadrinho é um mundo pequeno, mas te trouxe uma série de problemas e muitas pessoas falam que você é polêmico, isso, aquilo, outro. E eu queria perguntar pra você, assim, qual foi o caso mais absurdo que teve? Olha, só pelo especificamente fato... Especificamente do podcast. Ah, Pedro, só pelo fato de estar tá mexendo com o quadrinho já é um absurdo, né? Já, o cara mexe com o quadrinho já não é bom da cabeça. Mas o mais absurdo foi a repercussão que você tem de você falar uma brincadeira, de você fazer uma sátira, né? Eu brinquei muito com o Peixoto, fazendo aquela voz de... Antes que me perguntem, Sérgio Peixoto. Peixoto é uma pessoa muito, né, muito peculiar, para dizer o mínimo. Pessoa muito peculiar, eu brinquei muito. Isso teve uma repercussão tremenda. A molecada já querendo fazer rap em cima. Teve uns caras que fizeram até uma musiquinha que eu enfiei na orelha, que eu não sei onde é que fizeram uma brincadeira em cima. Tem outros que pediram até, ó, me arruma esse podcast que eu vou fazer uma música. Mas o mais pesado, a coisa mais, digamos... Não foi agradável, foi a reação do Guilherme Briggs, né? Que a gente comentou até agora há pouco, ele veio pra cima. Ele ficou sabendo que eu ia escrever na Sci-Fi News, porque eu tinha criticado ele antes, não necessariamente pelo podcast, por alguns textos que eu escrevi. Ele veio pra cima, fez a minha caveira lá com o editor, aí depois ligou na minha casa pra falar um monte, me xingar minha patroa, foi uma baixaria. poucos meses depois, a gente se reencontrou no mestre, ele fez uma amizade. Ele é tudo assim, né? Tudo dengo-dengo, tudo cheio de melosinho. Só que eu não entro nessa, né, bicho? O cara liga na minha casa, fala um monte de palavrão, me xinga, não sei o que, acha que tá tudo bem depois. Eu fiquei de olho nele, mas não deu outra. Ele percebeu que eu não entrei na conversa dele. É, porque não sei o quê, porque ele é isso e aquilo, mas ele fica lá na turminha dele. Outro mais recentemente foi a Sandra Monte também, que me pediu um monte de informação. Sobre o, ela queria escrever um livro, passei informação para ela. Eu falei, você vai citar a fonte, né? É, eu não sei se eu vou citar a fonte, porque essa pessoa é muito mal vista, então por que que vem pedir, né, bicho? Porra, deixa eu no meu canto, deixa lá, mas não vem pedir. Ah, porque você tem informação? Beleza, eu te passo a informação. Tá bom, pode, não precisa usar, não precisa usar. Eu fui pensando assim, não, eu vou soltar. Aí eu soltei no fórum, né, no Papo Reto, ó, ela fez isso, e se soltar alguma coisa, botar meu nome, beleza. Se não botar meu nome, tá lá. É porque o editor disso, o editor daquilo. Não necessariamente para o podcast. O podcast, ele tem mais um retorno que a molecada para e pensa, né? Eles ficam... Eu tenho um advogado aqui, um grande amigo meu lá de Belo Horizonte, o Marcelo, né? Ele tem a pachorra de baixar o podcast, tudo que eu tinha feito, ele joga no iPod dele, ele fica ouvindo, né? Fica curtindo aquilo. Eu acho que ele é louco. Porque o cara, para parar... Não, para o cara para parar para ouvir minha voz, ele não tem muito o que fazer na vida. Isso. Acontece. É, não. E na semática constante de quadrinhos que você fala, um assunto que você tem tratado muito, que eu acho que é interessante, que eu te convidei aqui pra gente falar um pouco disso, que eu acho que é um pouco consequência dos assuntos que a gente tem tratado aqui no Diário Prático, é a produção independente de quadrinhos. Sim. Eu queria começar perguntando pra você uma coisa. Cara, que você faz. Muito simples. Vamos que, lá. Enfim, que eu penso. Você acha que existe produção, de fato, independente de quadrinhos mas no Brasil? Mas de forma nenhuma, em hipótese alguma. A produção independente, conforme eu a concebo, concebo sem sebo, conforme eu a concebo, eu imagino ela, eu a imagino a. Eu penso ela como se fosse um produto como outro qualquer. Mesmo o nosso considerado Robert Crumb, ou então vai o Marcatti, o Mutarelli, eles imprimiam suas revistas e saiam vendendo por aí, né? O próprio Mutarelli, ele ia ali na rua 13 de Maio, junto com o Marcatti também, eles passavam pelos barzinhos de lá, eles saíam vendendo seus gibis por ideologia. A mulher do Marcatti, a mulher do Mutarelli, a professorinha e tal... Eu me identifico muito com esses caras, porque isso é pela ideologia, mas depois que ele entra numa grana, ele manda a ideologia lamber sabão e fica na boa. Já a produção de hoje, se você vai numa Comic, você vai em qualquer espaço de quadrinhos aí, de Devir, você vai ver, a produção independente não é independente, ela não é nem produção. Se você pegar, por exemplo, vai, o Emílio Ribeiro, ele não tem uma continuidade. O formato da publicação dele devia ser mensal, bimestral, trimestral que seja. O Emir Ribeiro, ele revolucionou, ele lança de vez em quando, não. Uma hora sai, outra hora não sai. Ou o próprio Lorde Lobo, com aquele penitente, né, que é aquela coisa pavorosa. Ele lança um exemplar hoje, outro daqui a 3, 4, 5, 6, 8 meses, do terceiro número, não sei quando. Porra, bicho, isso não é produção. Me desculpem os bonitinhos, mas pra mim isso é uma tremenda de uma autopromoção, né? Quando eu fazia meu primeiro fanzine, fazendo couro de coturno com meus amigos, né? Nós tínhamos planejado, né? Vamos lançar um esse mês, o outro daqui a outro mês, nós tínhamos uma produção contínua e nós lançamos 3 números. A produção independente no Brasil não tem disso, né? O cara lança quando ele quer, quando dá na telha e... Ai, eu sou poderoso! Não é assim, cara. Você acha que o grande propósito da produção independente aqui no Brasil, na verdade, é ser cooptada? Assim, o cara faz isso como uma vitrine para se vender para o sistema. Não existe um princípio como você falou do Crumb ou do movimento underground no mundo todo. Independente do que role de capital, porque uma coisa que é interessante é o seguinte, é que a pessoa, quando ela consome um material underground, uma coisa assim, na verdade, ela está comprando uma postura contra o sistema. Você vê, por exemplo, o pessoal da Tarja Preta do Rio de Janeiro, eles fazem, eles têm um discurso estabelecido, isso. Eles fazem uma determinada produção que atende determinado público, e é uma coisa que é contra o sistema. Sai irregular, tudo mais, mas tem ali um conteúdo. Eu acho que, talvez, o que eu vejo, o que você falou já no seu podcast, por isso eu puxei esse assunto, é que o cara, de fato, isso é interessante, ele não quer ser independente. Ele está nessa condição... Porque não tem outra coisa. É, não, pelo contrário, eu acho que ele está nessa condição por um sistema de autopromoção, né? Ele está promovendo a si mesmo e não o próprio trabalho. Eu vou pegar um exemplo clássico, né? Primeiro que não existe quadrinho independente. Se é quadrinho independente, você dá de graça, né? Se é independente, se você joga na internet, dá de graça. Isso é independente, porque você não depende de nada. Mesmo assim, você fica dependendo da opinião do leitor. E isso tem a ver. Mas quando você tem dinheiro no meio, velho, um abraço. Não tem nada a ver com independente. Você está precisando de grana, se você tem um curso, se você vendeu... Independente é aquela menininha de 16 anos que abre um fotolog e bota a foto ali do Mel Gibson e faz um poema. Isso é independente, porque ela não está cobrando nada. Mas já, por exemplo, o Emílio Ribeiro precisa de dinheiro para poder bancar mais revistinha. E mesmo assim ele não roda mais, ele roda de vez em quando e se embanana e vem e volta. Aí você vai na Comix, aquela pilha de revista encalhada. Pô, isso não é nem independente, cara. Isso daí é anticomercialismo. Mas tem o quê? Vamos pegar o exemplo do Lorde Lobo, que lançou 3 exemplarizinhos de um gibizinho mequetrefe, feio pra doer, um personagem ruim que dá até dó, mas que volta e meia dá entrevistas, aparece em podcast, tipo eu assim, aparece assim, dando entrevistas e falando que não sei o quê, que eu sou bacana, que dibititibre, mas a produção do cara, velho, não rola. Esse é o próprio Emílio Ribeiro, que é o grande deus dos quadrinhos, é um grande mestre. Você pega a produção dele, é caquética. É um troço horroroso. Que ele só tem promoção porque tem 2 ou 3 macaquinhos amestrados que fica pulando e falando dele. Você não acha que hoje é mais importante construir a imagem pública do que de fato produzir? No Brasil, sim. Eu conversei com um licenciador de livros internacional, né? Um grande amigo meu, está até no meu Facebook, porque eu não sou bobo nem nada. Ele falou uma coisa grande, muito verdadeira do público brasileiro, do autor brasileiro. Ele se dá muito mais valor à própria imagem, aos próprios prêmios, a tudo aquilo que ele ganha, e menos à própria produção dele. Eu vou pegar um outro exemplo, vai, uma coisa horrorosa aí do... Como é que se chama aquele autor que fez aquele livro de vampiros aí? É esse mesmo que você está falando, esse. O camarada lançou um livro de vampiros por conta própria. Um editor gostou, bancou, ele fez uma linha, faturou uma grana, ele está pouco se interessando para a promoção dele, ele quer o livro dele. E isso funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos, funciona na Ásia, que é o quê? O cara focalizar o trabalho dele, a obra dele, o que ele tem a dizer com o trabalho dele, e não simplesmente ele ganhar prêmios. Que valor tem isso? Você acha que o Stephen King ganha prêmio? Ganha, oi, como ganha? Mas não interessa isso para o Stephen King, o interessa para ele é um livro. É o leitor ler, gostar e se divertir. Aqui não, aqui as histórias em quadrinhos, por terem essas tiragens microscópicas, essa demanda ridícula, virou outra coisa, não é mais um produto de entretenimento. O cara que compra a Velta, que compra Raio Negro, que compra todas essas porcarias, ele nem lê. Ninguém lê isso. Eu acho um absurdo o canal. Eu comprei porque eu quero dar um apoio ao camarada. Sacou? É esmola, cara. Isso é uma vergonha. Isso é uma coisa pro camarada parar e falar, meu, o que eu tô fazendo com a minha arte, cara? Mas nem o pior dos otakus faz isso, Pedro. Eu acho isso uma vergonha. Se pelo menos o camarada fizesse os quadrinhos dele, levantasse alguma coisa bacana, mas não levanta nada. Ou o meu considerado Carlos Henry, com aquele lobo guará, aquela coisa horrorosa, que ele está desde 80 e pouco com essa birosca. Aí vou fazer a animação do Lobo Guará. Mas não tem nem gibi do infeliz do personagem, cara. Isso, acho isso muito louco. Como é que funciona em qualquer país civilizado? Você lança a publicação, ela pega, como foi com o nosso querido Holy Avenger do Cassaro, né, em suas viagens internacionais, que, tirando a onda com o dinheiro do patrão, até eu, com essas viagens internacionais bonitinhas, ele lançou 40 e poucos números, ele lançou derivativos. Se ele tivesse competência para poder estabelecer uma relação comercial com os personagens, fazer licenciamento, beleza. Mas não, o que acontece? Ele lançou 40 e tantos números, pum, quebrou, foi ser empregado dos outros. Bicho, isso não entra na mentalidade de um canadense, de um estadunidense, de um francês. Se ele tem a obra dele, ele vai meter a obra dele para ganhar dinheiro junto com o leitor. Aqui é o contrário, cara. Aqui usam-se os quadrinhos para autopromoção, com a anuência desses sites mequetrefes, esses sites horrorosos que só sabem falar a favor do editor, enquanto o editor vem e deita em cima deles, né? Pô, eu falo pra caramba. Você acha que tem uma falta de cultura de quadrinhos aqui no Brasil, de quem fala de quadrinhos? Isso aqui é só um exemplo aqui, abrindo parêntese. Claro. Eu tava falando com um amigo meu hoje, ele falou de um artigo que saiu na Folha de São Paulo sobre quadrinho europeu, que foi um artigo aí que alguns festejaram. E o que é interessante, ele falou assim, que o cara falava da La Association, que é um grupo alternativo francês agora, só que o artigo, ele não falava do cara que criou a La Association, não falava do trabalho desse cara, não falava que esse cara foi o único francês a conseguir manter um título mensal nos Estados Unidos. Assim, ignorava completamente o trabalho do principal autor da editora. Então, parece que é uma informação muito catada na internet ou na curiosidade. É uma coisa meio diletante e que, no entanto, é festejada como informação privilegiada. Quando, na verdade, as coisas são feitas mais como um livro de viagem, um passeio. Eu fui na Europa, eu vi isso, mas eu não me interessa em saber. Não. E existe esse problema aqui. A gente tem uma falta de cultura de quadrinho. Você acha que a coisa passa muito por aí pela falta de editor? Não, eu acho que o problema ou não... Não, Pedro. Eu acho que o problema não é editor. Eu jogo a culpa em cima do autor. Eu converso muito com a molecada do Orkut, eu vejo muito o trabalho dos amadores, eu presto inclusive assistência a eles que me puxam num canto, o que você acha disso, o que você acha daquilo, o que você acha do meu desenho, o que você acha do meu texto. E o que acontece é que o autor, ele não tem vontade de fazer a coisa certa. Pô, mas o que é a coisa certa, Beca? A coisa certa é você criar um personagem bacana, bem estruturado, com uma boa história, com um bom desenho e que divirta o teu público. Você pega qualquer autor nacional, a última pessoa que ele está pensando é o leitor. Salvo raríssimas exceções, a maioria pensa em si. Eu vou realizar meu sonho, que eu vou desenhar na Marvel, que eu vou lançar meu gibi, vou lançar meu fanzine, que eu sou tal, que eu sou tal. É uma relação de comércio. Só que quadrinhos são uma relação de comércio. E como é que o editor vai lançar um Tarja Preta? A Panini vai lançar um Tarja Preta? Impossível. Mas a Panini também não vai lançar uma Velta, cujo desenho está abaixo do aceitável, cujo autor desenha de uma maneira horrível. Ou Garra Negra, o Raio Negro, que é um plágio medonho, que está com os direitos autorais tudo ferrado. A pessoa quer falar a palavra, eu não falei, não. O direito autoral tudo zoado. Como é que uma editora vai investir 10, 15, 20, 30 mil reais num produto desse, né? E mesmo assim, quando investe, como foi o caso do Combo Rangers, arrebenta, dura um, dois, um, arrebenta, porque o público de banca é diferente. A mídia quadrinhos para banca, Pedro, já era. Você precisa de um investimento poderoso. Se, por exemplo, se aliassem com uma Folha de São Paulo, se a Folha colocasse um encarte de quadrinhos, como era o Sagrado Gibi, aí sim. Infelizmente, os quadrinhos no Brasil, eles só vão para frente aliado a uma grande mídia. O autor pequenininho está começando a ter a sua chance agora, graças à tecnologia, aos scans, ao site, à banda larga. Ele tem a possibilidade. Mas é difícil você ter um autor que, um autor brasileiro, ele tem uma visão muito de gibizinho, e não é assim mais. Ele vê aqueles álbuns europeus maravilhosos, Manara, aqueles álbuns maravilhosos da LPM, ah, eu quero fazer igual. É um trabalho desgraçado. Eu fiz o meu livro, Mil Nomes, a patroa, minha mulher, ela fez 10 páginas de quadrinho e 30 ilustrações. Ela quase morre de tanto fazer aquilo, porque é muito puxado. E ela está fazendo isso para mim, para ela, para o trabalho dela. Nós estamos investindo em nós. Se fôssemos jogar numa editora, eles não recebem a gente. Segundo, se eles aceitarem o produto, eles vão pagar a ninharia, porque tem a comparação com o produto estrangeiro. Mas a editora também tem sacanagem, porque eles não querem pagar para o autor nacional, porque eles não querem trabalhar. Eles não querem chegar no autor e falar, olha, vamos fazer um negócio bacana. Você acha que a Panini não tem dinheiro? Agora que roubaram um monte de figurinha deles, né? Você viu isso aí, que bacana? Roubaram um monte de figurinha deles, né? É, eu vi hoje no jornal que dá para 50 bancas. É, mas eu achei pouco. Aqui tem muito mais. O licenciamento desses caras é fabuloso. Eles ganham rios e rios e rios de dinheiro. O que, que custa para esses caras que tem um faturamento diário de mais de 120 mil reais dar 5 conto para fazer um gibi? Isso não é nada. Isso é dinheiro de pinga. Pro Elcio de Carvalho, isso é dinheiro de cachaça que ele gasta no final de semana. Mas não dá. Eu até entendo a posição dele, porque o autor nacional é muito ruim. Muito ruim, não tem a visão comercial, não consegue conceber um personagem que seja comercialmente viável. Mas, em compensação, o editor não quer meter a mão no bolso e arriscar em nada, ele quer só investir no certo. Ou seja, os dois lados estão errados, mas eu culpo mais o autor, né? porque ele não está produzindo coisa que agrade o editor. Você lançou alguns desenhistas que hoje são desenhistas de sucesso, tiveram isso nas revistas da Magnum, era isso. Mega Man. Isso, pelo Mega Man, pela Hyper Comics, né? Exato. Dos autores que você conhecia naquela época, das pessoas que te procuravam naquela época, e até hoje ainda procuram, quais são as maiores dificuldades que você identifica no artista iniciante? Olha, é formação, né? É a formação principalmente técnica. O pessoal tem uma visão de quadrinhos muito antiquada. É a bendita retícula, é o tiralinha. Uma menina de São Carlos me perguntou: ô tio, você consegue comprar em São Paulo para mim um tiralinhas? Tô falando sério, isso que ela tá fazendo faculdade de desenho em São Carlos. O professor recomendou esse tipo de material. Você veja, Ecoline, o guache, eu não nego, pincel, tudo isso é muito bacana. Beleza, mas os quadrinhos hoje em dia não precisam mais disso. Eu até conheci um grande desenhista, que eu vou evitar falar o nome dele, que eu sei da repercussão do teu podcast é maior do que o meu, mas o palhaço até hoje está usando grafite azul. Falei, porra, bicho, como é que você escaneia esse? Não, escaneio nada, depois a gente... Até hoje o camarada não consegue mexer no Photoshop. O Photoshop é uma maravilha. É um programa maravilhoso que faz coisas... Já ela mexe no Photoshop, entrevistei ele aqui. Então é ele só, porque... No sábado, incrível, assim. Zala tá com 80 anos. Mas é só ele. Se pegar o falecido Seta, eu não queria nem saber de como... Eles têm a versão, a tecnologia, mas o Amado... A gente vai chegar no Seto. Calma que a gente vai chegar. Isso é certo. O Seto é certo. Não, é, mas que acontece que a molecadinha, eles carecem de informação. Porque é aquele velho sistema, macaco vê, macaco faz. Esses moleques são muito idiotas. Eles pegam um mangá, eles acham que, ah, se eu vou fazer desse jeito, porque tá fazendo no Japão. Então é assim, não, só que aquele mangá que ele tá comprando, se foi publicado em 83, 84. Novinho, novinho, é difícil. Mesmo os mangás mais recentes já estão tecnologicamente avançados. Ah, mas tá usando retícula. Não é, não é retícula, é máscara do Photoshop. Ah, mas isso aqui é arte final que ele fez com o Nankin. Não, não é o computador. Você ajusta lá, sai no Ou seja, ele está usando uma tecnologia de desenho antiquada, ultrapassada, a mesma, inclusive, que o autor nacional usa hoje em dia de direto, é canetinha. A canetinha tem sua utilidade em alguns momentos, mas o pessoal só faz em canetinha e acabou. Ah, mas eu vou pôr na internet e ninguém vai ler. Aí já entra outro espaço. Mas é basicamente a dificuldade deles, é técnica. Eles têm acesso... Pedro, é uma loucura você... Eu achei ontem um DVD meu, eu tenho mais de 4 gigas só de apostila. Apostila de desenho. Desenho? De desenho. Ensinando você a anatomia, a proporção de rosto. Eu recebi ontem uma amostra de um curso do Seabra, que ele vai fazer agora pela internet. Até... Interessante. Legal, Seabra. O Seabra é bacana. Ah, ele não, tem... O Seabra é muito legal. Gostava. Não, é legal. Ele é um excelente... Como é que é? Ele é um excelente arqueólogo, né? Porque o traço dele está mais fossilizado que a minha cabeça, né? O traço dele... Esses caras não têm uma chance. A técnica básica de anatomia, ele é legal. É para isso, mas o problema é que esses caras deviam estar aposentados fora de ensinar mais nada, porque ele está ensinando um traço que já está obsoleto. Como é que eu vou dar um curso agora de manutenção de Gordini? É, o curso dele tem uma base que é um autor chamado Greenberg. Eu sei que Greenberg, ele é um autor de história da arte. Esse livro do Greenberg é de 40... É, você tá mais informado que eu não... Não, é que assim, é que calhou de chegar esse e-mail dele, colocando lá que ele ia usar como base o trabalho do Greenberg. É, pra você ver a atualização. No dia que o Greenberg foi citado lá no... Na história da arte, lá no curso de história da arte que eu faço, então assim, foi uma coincidência. Se não, eu sei lá quem é Greenberg. Agora, olha que bacana, o moleque faz o curso com ele, se entusiasma, treina, vira um desenhista de primeira, manda nos Estados Unidos e não arruma emprego, não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque o traço lá fora está datado, ele não quer isso, os caras não vão querer isso, eles querem modernidade, é indústria. Ah, mas eu fiz manutenção de Gordini, eu sei montar um Gordini que é uma beleza. É, mas a gente quer Ferrari. A gente quer uma BMW, a gente não quer essa porcaria, né, que você vai fazer? Ou seja, ele tá, eu acho que o Seabra está fazendo é iludindo um monte de moleque por causa do próprio ego dele. O Seabra, com todo respeito, eu acho que ele é egóico pra caramba. Ele não devia fazer isso, ele devia ensinar modernidade, para que a molecada saia do curso e possa publicar um webcomic, ou mandar para os Estados Unidos, ou mandar para a Europa, ou mandar para alguma editora, um trabalho bacana, atual. competindo direto com os X-Men da vida, não com o traço antigo dos anos 40. Pô, é a mesma coisa que o Carlos Henry, eu falei pro Carlos Henry, pô, em vez de você ficar aí querendo publicar essa porcaria de seus gibi, vai dar curso pra molecada. É, mas aqui não tem o morro no final do mundo. Pô, meu, os caras não querem fazer nada, bicho. Eles querem fazer tudo a coisa do jeito deles, é o egocentrismo do autor nacional. Você pega aquelas revistas da Scala, porra, eu tenho elas, inclusive, achei no DVD, tem acesso a material pra caramba, inclusive storyboards de desenhos animados, é um absurdo o acesso à informação que se tem, só que o moleque não tem metodologia de trabalho. Não tem nenhuma organização, tem nada. Isso que eu ia te perguntar agora. Opa. Porque o problema que eu identifico, ontem eu estava conversando com um garoto que tem um talento extraordinário, Francesco. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que trabalha com publicidade, quer voltar a trabalhar com quadrinhos. Tem quase 20 anos de carreira já em desenho, enfim. Mas uma das coisas que a gente estava conversando sobre pessoas que dão certo e pessoas que não dão certo é a falta de... Vamos usar assim, uma palavra pesada, falar falta de capacidade, mas é isso mesmo, a falta de talento em administrar os seus recursos. As pessoas não sabem administrar o tempo, as pessoas não sabem administrar o seu trabalho e não sabem estabelecer objetivos. Isso. Eu vejo isso como sendo muito problema do artista brasileiro, porque você pega pessoas de talento que acham que porque tem talento vão conseguir alguma coisa, mas o talento é uma coisa secundária, eu acho, até no processo, porque tem muita gente sem nenhum talento e que nem, aliás, faz nada. Pitomba nenhuma. Nada. Opa. Né? E que, no entanto, tem repercussão de mídia e tudo mais, e consegue até produzir usando outras pessoas. Isso. Porque tem a capacidade de administrar recursos. Apenas isso. Só. Mas o autor independente, entre aspas, né, essa molecadinha, eles não têm essa... Põe até um talento muito do mequetrefe, mas esse talento deveria ser expandido com a técnica, com o ensino. E esses cursos livres de quadrinhos por aí, além de estarem defasados, eles não ensinam o principal, que é o que o mercado está exigindo agora, autor. O mercado internacional não quer apenas o cara que cumpre ordens, tipo o Cariello. Eu conheci o Cariello, grande Cariello, quando ele morava na rua Santo Amaro, eu morava na rua Japurá. Você conhece ali na Bela Vista? Eu conheci o Cariello nessa época. Tá vendo que legal? Quando ele tinha um apartamentozinho ali na Santo Amaro. Você foi lá também? Fui no apartamento. Você viu que era uma zona, né? Era. Com o tempo foi ficando arrumado. É, com muito tempo, né? E como eu morava na rua Japurá, eu subia lá, trocava uma ideia com ele, conhecia a mulher que eu estava na época, ele tinha um colchonete, ele se arrebentava de trabalhar. Mas em compensação, ele publicou nos Estados Unidos, teve lá o Vampiro Lestat, né? Tá todo orgulhoso. Ele tem aqueles delírios bobos dele desenhar o Delfim Neto, que ele é meio puxa-saco dessas bobagens. Beleza, publicou, ganha a grana dele, agora tá dando curso de quadrinho. Se o Cariello, naquela época, tivesse dedicado um tempo para a criação de personagem dele, e se esse personagem tivesse andado, ou se ele tivesse vários personagens, de 10 personagens, um em placa. Eu vou só citar um exemplo de como é fácil, como as chances existem para você ficar rico com quadrinhos, ou pelo menos com ilustração, que é o caso do nosso considerado Fábio Iabo. Ele fez um livro a pedido do Marcelo Duarte, daquele livro Você, o Guia, Você é Curioso, né? Que eu conheço o Marcelo Duarte, fiz inclusive um programa na Bandeirantes com ele. E o Marcelo Duarte, ele montou essa editora, chamou o Iabo, vamos fazer um livro? Vamos. Fizeram o livro lá, Princesas do Mar. Foi uma moça que escreveu o texto. O Iabo coordenou tudo aquilo, fez um livrinho, o livrinho vendeu pra caramba, foi parar na Europa, foi parar na Austrália, virou desenho animado. Eu não vou entrar em grande, valores de grana, mas só o licenciamento do DVD dele pra França foram $100 mil. Aí ninguém vai pensar, ah, mas isso aí foi um... Não, como eu falei pra você hoje no telefone, você ligou pra gente combinar... Existe um monstro lá fora, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, é um monstro chamado mídia. Se você criar um personagem e botar lá fora, não só em termos de quadrinhos, mas em termos de animação, em termos de livro, em termos de games, em termos de iPad, é que a mentalidade do autor nacional, perdão, tem que ter consciência que é o seguinte, nós vivemos num país do terceiro mundo, cara. Não é primeiro mundo, terceiro mundo, bicho. Terceiro mundo na cabeça. Terceiro mundo na cabeça. E esse é o pior, né? É o pior. Esse é o pior, porque quando eu morei no Japão, passei para os Estados Unidos, passei um pouquinho pela França, a cabeça dos caras é outra. E é em outra que sentido. Um prêmio não interessa. Como disse o Robin Williams, o prêmio é... eu quero meu trabalho. O prêmio passa. Aqui o camarada ganha um prêmio fajuto, ordinário, que os mano vota nele, ele se acha todo bom, ai que eu sou poderoso. Isso é terceiro mundo pra cacete, bicho. O que importa é o teu trabalho. É o que, que você tá criando, o que, que você tá escrevendo, o que você tá desenhando. E nem necessariamente grana. É só você ver o Crumb que tá chegando aí, né? O que, que o Crumb fez? Uma puta de uma loucura, revolução ali com o quadrinho dele, pai comendo filha, aquela maravilha, um cara revolucionário mesmo. Mas ele vivia na pindaíba, só depois que ele começou aí, mas não interessa. Não interessa pra ele, você pode perguntar pro Crumb, não interessa, não é grana, claro que ele gosta. Ele não tá desprezando a grana. O que importa é o trabalho. O autor nacional, a última coisa que interessa pra ele é o trabalho. Isso que eu acho nojento, porque eu passei 2-3 anos malhando em cima do meu mil nomes, com toda a dificuldade, numa casinha pequena, com 3 filhos, me lascando, foi numa revista de passatempos horrorosos, aquelas de culinária. Ponto Cruz, macramê, para aquelas editoras chubrega, que vende aqueles, aquelas revistas para aquelas velhas nojentas, com perdão das velhas. Me encheu o saco de fazer, porque eu fiz muito disso. Durante... Você fez também? Nossa, era... Sabia, meu. Não, revista de... Assim, eu tenho, não vou te dizer dignidade, é questão de saco mesmo. É, artesanato eu nunca fiz. Artesanato eu nunca fiz. O máximo que eu fiz foi coordenar uma edição de Páscoa, que quem fez foi uma jornalista amiga minha, a Laura, na época. Sim. Mas... O nome da minha filha, aliás. De resto, assim, eu só fiz muito trabalho para adolescente. E durante... Sim. Uma das coisas que eu acho mais interessantes assim, do meu trabalho com revista foi que eu fui a pessoa que mais escreveu no Brasil sobre Leonardo DiCaprio. Eram 5 textos por semana, que era uma fábrica de pôster, livro, revista, de Acha 4. E as pessoas acham meio ridículo, mas eu tenho orgulho de ter feito isso, porque, sinceramente, você criar texto, tirar leite de pedra, fazer 5 textos por semana diferentes sobre a mesma coisa, isso não é pra qualquer um. É que eu tive a minha sorte, quem fazia era uma veinha, né? Macramê, esse ponto cruz, vinha uma veinha, a veinha fazia, passava pra mim, eu jogava lá, mas era automático, né? Eu apagava a mente, jogava lá, esquecia do resto. Não é questão de orgulho, nem orgulho, eu achava normal, né? Porque eu ganha pão, ganhava uma graninha, punha comida na mesa, pagava a escola das crianças, tal, beleza. Mas ao mesmo tempo eu dedicava um espaço pra minha criação, né? Para não cometer os erros desses caras. Porque é muito fácil ganhar prêmio, é muito fácil ser paparicado. Mas não interessa, meu livro, meu trabalho, aquilo lá vale mais. Até que finalmente eu corri, um monte de editora, corri. Aí quando ele topou, dá atraso, dá alguns problemas de gráfica, porque eu sou meio nojento, porque eu quero aquele, não é aquele Pantone, é um negócio que você aplica na capa, que é o holográfico, né? É nojento, você vê como eu sou... eu ia falar verniz UV, mas não é. Não é verniz UV. Coisa, é um hot stamp, uma coisa assim. O hot stamping é dá um relevo. Dourado, né? É, mas esse é pela capa inteira, assim, é um holográfico, é o BOP. Esse eu não conheço. Esse é maravilhoso, né? Fica o livro mais bichinha lindoso do mundo, né? Fica maravilhoso. Mas a gente tem essa preocupação, é a gráfica dá uma atrasada, a gente corre atrás e vê e puxa o orçamento. Mas eu arrumei um editor que acreditou no meu produto. Eu acho que o mérito tá aí. Não por mim, nem por ninguém, nem pro meu trabalho, mas o método de você ter um editor que fala, pô, isso aqui dá dinheiro. Eu vou investir, vai 10 conto na tua brincadeira. Pá! Porra, bicho. É muito melhor, é muito mais gratificante ter um cara que confia em você e você vai vestir a camisa da tua produção. Eu vou vender, eu vou agradar para poder gerar mais. O trabalho que deveria ser o objetivo, não você lançar um livro aqui, outro ali. E essa visão do autor nacional é pesarosa, porque... Do lado de lá nós temos editores que são um bando de animais, que eles só pensam em dinheiro, só dinheiro, eles só republica. Caras que detestam quadrinhos. Eu sei de alguns deles que estão lá na Panini, que detestam o que fazem. Mas eles não têm outro emprego para fazer essa porcaria mesmo. Ou então tem outros, que também aqueles molequinhos que cuidam da revista, que não tem capacidade para nada. É só você ver o Lobo Solitário, o maior mangá do mundo. Teve prêmios adoidados, reconhecimento internacional, filmes. Caiu na mão de uma incompetente que mal sabe escrever o próprio nome. Que faz umas mancanas, sabe o que era página espelho, esses detalhes técnicos. Obrigação. Aí é uma edição, sai lá a lombada sai com a imagem errada, repetida, não faz revisão. É esse o nível que os editores estão contratando para colocar lá. É por isso que eu não compro mais quadrinhos. Eu não vou comprar um gibi que eu adoro. Eu só comprei o Samurai Executor porque não dá. Aquilo é maravilhoso. Mas eu sei que aquele editorzinho sem vergonha que está ali é um moleque incompetente que vai chegar no fórum depois e vai culpar os leitores porque, vocês não compreendem o nosso trabalho. Eu não vou dar meu dinheiro para essa gente, não, cara. E se eu puder, eu vou entrar com uma ação contra eles, vou no DECOM, processo todo mundo, para ele ter dor de cabeça, que, porra, minha única alegria do mundo é o gibi. Fora minhas músicas, minha mulher, minha filha. Mas o gibi é meu grande tesão, assim. E você que também tá ouvindo aí também, acho que você está ouvindo a gente, você também adora quadrinhos. E é pior que xingar minha mãe, cara. Mexe com o gibi, eu fico louco. Porque eu gosto muito, fui alfabetizado, tenho grandes lembranças, minhas primeiras piratinhas, eu amo quadrinhos. Aí eu vejo isso acontecer, eu só posso lamentar, mas eu vou meter a boca no mundo, né? Porque não se faz isso com a minha mídia querida, né? E quando você vê toda essa situação, eu reajo desse jeito. Nossa, que discurso da bichona, né? É uma coisa, agora você falou aí das piratinhas, eu queria perguntar uma coisa pra você. Aliás, vamos manter aqui um pouco a pauta, que eu vou isso. Chegar nesse ponto logo mais. Vamos lá. Mas é o seguinte, vamos no ponto central aqui da coisa do quadrinho independente. Vamos lá. Se alguém quiser hoje, quem está escutando a gente, assim, eu desenho, eu escrevo, eu quero fazer um livro, eu quero fazer um gibi. Qual é, assim, um passo a passo, uma receita de bolo para a pessoa conseguir ser bem sucedida fazendo isso? Mapa da mina? Sim. Vamos lá. É meio sacalzinho, mas é legal porque esse podcast aqui vai revolucionar, bicho, você vai ver. Aguenta que você vai... Primeira coisa, você tem que ter um personagem do cacete, maravilhoso. Um só ou vários? Um, começa com um. Porque se ninguém for querer fazer vários, ele pipoca, né? Ele não tem a cabeça dele... É aquele lance que eu te falei, o condicionamento mental dele é só pra desenho. O que eu fiz? Eu peguei um personagem que eu adoro, que é o Super Dynamo, dos anos 70. Aí peguei Marino Boy. No meu nome tem todo o passo a passo. Aí fui delirando em cima e criei o Mil Nomes. Meu nome, criei esse personagem principal, depois criei a namoradinha, a coleguinha, o universo, esse. Aí eu deixo tudo alinhavado, que é o quê? O character design. É interessante, até hoje o Maurício de Souza não tem character design da Mônica, né? Não? Não, porque não precisa. Ele já definiu o design, como é que é a base, né? Bem da Luluzinha. Não. Não é bem Luluzinha, não, que é isso. Bolinha, não, também não é bem bolinha. Mas de qualquer forma, ele pegou o design simples, uma vez que ele publicou, está consignado, beleza. Aí você tem character design, aí você faz a ficha técnica do bichinho. Ai, que coisa mais chata, BK. Nossa, ficha técnica é importante. Isso vai ser importante mais pra frente. Mas vai ser importante agora pro cara começar a conhecer, a ter intimidade com o personagem. É, você vai criando um filho mental, né? Uma criação mental sua, você vai tendo intimidade com ele. E é um processo muito louco. Quando eu começava a criar com Mil Nomes, eu me via no personagem, mas eu me distanciava para ele ter criar sozinho. É uma despirocada muito louca. Aí ele complicado. Começa. É complicado, mas é divertido, porque ele começa a fazer coisas. É complicado para você conviver com o processo. É um processo que para algumas pessoas é muito desgastante de criação. É. Mas você começa assim, meditando, né? O segredo é você meditar. É você parar e não é ficar sem pensar nada. O pessoal acha que meditar é ficar parado. Não. É você relaxar a mente como se ela fosse um músculo. Deixar ela vazia assim e pensar no personagem com calma. A minha dificuldade é essa. Eu penso o tempo todo. Eu não consigo... Eu parei até de ler livros e assistir algumas coisas. E ir no cinema porque eu não consigo parar de pensar. Estou sempre pensando com alguma historinha, alguma ideia. E esse é o processo certo. Você cria o personagem... Ficha técnica dele, descrição, roupa dele, se você coloca ele de frente e de lado, você estuda o design do bichinho, de todos eles. Aí você vem a parte de roupa, ornamentos, os props, que os gringos chamam, que é o equipamento paralelo à arma, carro. Cria tudo isso. Eu falei até para o André Tachibana, lá do Orkut, eu falei, bicho, ele criou uma menininha dele, falou, está faltando coisa, tem que colocar mais isso. Falta um monte de coisa. Por que tantos props? Porque esses props mais tarde viram brinquedos. Você vê onde é que eu estou chegando? Mas só que o design do personagem tem que ser simples. Para você ir já pensando na animação em flash. Para você já pensar numa linha de produção em que você não tenha que se estourar e desenhar que nem um louco. Desenhar, ficar o tempo todo ali. Você perder... digamos, um dia numa página, um abraço, né? Você perder 8 horas numa página, beleza. Você perder um dia, 24 horas, não dá certo. Então tem que ser um desenho rápido, um desenho simples, tipo South Park, se possível, né? Que, quanto mais simples, melhor. E já criando mais e mais personagens. Muito bem, você criou aquele primeiro personagem, você queria saber sobre o papo do registro, né? Você queria saber... Sim, do... é. Vamos no passo a passo, do criação, registro... Muito bem. Até chegar na... como colocar isso na livraria. Muito bem. A criação do personagem já está feita. Você definiu o universo dele, que música que ele gosta, que prato de comida que ele gosta. É importante, viu? Uhum. É loucura, mas é importante. Beleza. Aí você vai registrar o personagem? Não precisa. Sabia disso? Não precisa. Você pode simplesmente jogá-lo no teu um site. Já, a legislação brasileira é muito, muito boa nesse sentido. Você não precisa de registro. Primeiro que é muito caro. Registrar personagem é uma coisa. Registrar texto é outra. Mas você não precisa mandar para a Biblioteca Nacional, a não ser que você queira pegar o ISBN para fazer uma publicação, para mandar para um submarino. Tal. Mas uma vez que você coloca isso na internet, num site pago, num site grátis, gratuito, está valendo. Google Docs, joga lá. Para quê? Você não precisa ficar correndo, registrar para outro telado, desde que você deixe consignado a sua autoria. Obviamente que se você pegar um derivativo do Homem-Aranha e fazer igual, você está lascado, né? Não vai rolar. Que nem esses autores nacionais que fazem plágios do Homem-Aranha, você não vai para frente, nenhuma editora vai publicar um troço desse, porque ele não quer tomar um processo de alguns milhões de dólares, né? Por isso que não sai do gueto, o maluco não sai do gueto. Uma vez que você colocou isso num site bonitinho, bendito site Webcomics. Ah, mas por que Webcomics? Porque o Webcomics você vai desenvolver todas as histórias que você criou até agora. Você vai pôr os personagens para brincar. Sem pressa. Tranquilidade. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Calma. Primeiro você conta a história. Montou o site bonitinho, cheiroso, bonitinho. Ah, vou chegar até aqui. Mas essa história... O site funciona então como um laboratório. A pessoa expõe ao público o personagem. Isso. E ali ela vai vendo a repercussão, vai desenvolvendo, vai fazendo os ajustes. Isso. À vista do público. Exatamente, de direto ao público. Ah, mas como é que eu vou divulgar? Jumentinho, você vai no Orkut. Você fala lá com o pessoal, você tem seus amigos dos fóruns, seus amigos de listas. E se a história for boa... A turminha vai começar a vir. É o que aconteceu com o Samuel lá do Dinamite Raio Laser, né? Um belo traço, uma boa história, fez quanto. Não... Foi pra frente, a turma gosta, tá no UOL agora. O UOL paga uma ninharia, mas tá no UOL. Se ele for esperto, ele tá sempre alimentando o site com quadrinhos. A minha patroa diz uma grande verdade, é como se você fosse sua poupança pessoal, né? Criativa. Você vai poupando ali. Pondo seu personagem para funcionar de pouquinho em pouquinho. Ah, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo. Ah, mas eu não tenho que estudar. Ah, então o problema é só sua prioridade, velho. Mas sempre que possível você põe alguma coisinha ali. Põe uma coisinha ali. Vai pondo. Vai pondo. Aí, em dado momento, quando você piscar, você tem uma quantidade enorme de produção. Muito quadrinho, muita história. Aí você tem várias opções. Ah, eu posso rodar meu fanzine? Pode, mas eu não aconselharia. Por quê? Porque é muito caro. Ah, mas eu quero fazer o fanzine, eu boto lá na Animecom, vai vender tudo. O problema de você mais do que ninguém, você sabe, o problema de você começar a fazer seu fanzine é que existem muitos custos que você piscar, você perde o controle. Uhum. É muito difícil, é muito complicado, muito trabalhoso. Vamos lá, o cara quer fazer um fanzine de 26 páginas, 14 por 21, preto e branco. Vai sair a unidade a R$1. Ele vai botar R$2 para vender? Não, ele tem que compensar. Quanto foi ele gastou de papel? Quanto que ele gastou de impressão? Ah, mas não tá embutido ali, não. Quanto que ele gastou de outras coisas, de tudo, de luz. Se ele fez na impressora, quanto que vai o cartucho. E essa parte de cálculo de orçamento ninguém conhece. Que nem teve lá o Samurai Tchê, lá o gaúcho, que eu vi numa comunidade de quadrinhos lá do Orkut também. Ele está tomando prejuízo com o gibi dele. Eu falei, porra, bicho, você tá louco. Mas nem o pior fanzineiro, mais mequetrefe do Japão, toma prejuízo com o fanzine dele. Não tem como tomar prejuízo, porque ele calcula os custos. Aqui o cara vê, ah, vai custar quanto por unidade? R$1? Ah, vendo a 2, tá tudo bem. Vou vender a 2, beleza, tá tudo certo. Aí eu vou na Animecom e vende tudo. Ai, que eu sou sucesso, vende tudo. Não. Primeiro que na Animecom é um momento. Ah, o público é consumista, eles vão... Vende, mas você teve custo de transporte, de hospedagem, de armazenagem, de alimentação, você bebeu água, tudo isso é custo. isso incide na tua mercadoria. E esse curso não tem retorno. Como teve um maluco aí que gastou 10 mil reais para fazer o gibi dele, botou no carrinho dele, levou na exposição lá da Salvador, vendeu tudo, ai, ei, que bem, beleza. Você recuperou seus 10 pau? É não. Como não? É que eu tive que gastar com gasolina, tive que gastar com não sei o quê, mas os 10 pau você recuperou? Como? É isso, não tem essa visão comercial. Eles acham que o mais importante é você vender, fazer sucesso e tomar prejuízo. Pô, demente, cara. Mas uma vez que você montou o teu webcomic, você já vai imaginando como é que você adequa o seu produto para encaminhar para uma editora. É outro passo que o pessoal não sabe, que é o bendito plano de negócios. Você viu que deficiência? O cara não sabe escrever, não sabe desenhar. Quando sabe desenhar, ele tem uma técnica podre. Ele não sabe mexer com Photoshop. Ele não sabe jogar na internet. Mas se o cara não sabe nada, não é melhor ele trabalhar com outra coisa? É, meu amigo, a melhor coisa que ele faz é desistir dessa porcaria e ir pro diabo que o carregue. Mas sempre tem um louco que quer tentar, né? E essa é a nossa função, é por isso que eu tô aqui. O meu objetivo, depois de todo esse tempo, um ano fazendo esse podcast e falando determinadas coisas, que sinceramente a pessoa que escuta, que me escuta, tem uma paciência de Jó certas horas. Eu acho louco, eu acho tudo doido. É um pouco cara de aula às vezes, porque é aula mesmo. Então assim, eu quero crer que as pessoas que me escutam têm um propósito, já não é tanto esse público. Eu acho que talvez fosse interessante contar com um fator positivo. A pessoa conseguiu. Ah. Digamos assim, ela tem talento. Ela só precisa admitir que ela tem o talento e se organizar. É que, vamos, Pedro, trabalhar num cenário positivo, porque se a gente for falar do cenário negativo... Mas Pedro, esse não é um cenário negativo. Essa é a melhor parte. Na minha concepção, essa é a melhor parte. Primeiro, eu adoro essas coisas. E segundo, que eu estou construindo a base do meu sucesso. Se eu dominar tudo isso... Eu não vou ficar milionário, mas uma casa na França eu vou ter. Vou pagar as contas bacana, vou ficar numa boa e vou estar aposentado com minhas ideias rolando por aí. Eu sempre produzindo, diferente daqueles desenhistas velhão, que fazia capa de livro no final da vida, estava tudo amargurado. Não. É claro que para você, esse é o mundo sério. A gente vai chegar lá, vai ser gostoso. É claro que para você chegar lá, essa parte burocrática... Ela é importantíssima, porque ela é o mundo dos adultos, né? O camarada acha que é só fazer o fanzine, vender, ganhar dinheiro, tá tudo certo. Não, isso aí eu tô dando o próximo passo. Estamos dando para ele o próximo passo dele chegar, por exemplo, a ter um desenho animado. É possível, cara. É possível fazer um desenho animado. É possível você ter seu personagem licenciado para brinquedo. Cada vez, uma das coisas que a gente tem que considerar é que hoje fazer só quadrinho é uma opção da pessoa. Lógico. Porque quando você produz o quadrinho no computador, os programas eles já te dão base para você usar aquele material para fazer animação, para fazer várias outras coisas que a gente nem sabe o que vem por aí com novas tecnologias. Opa. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Esse é o fim da primeira parte. Bom, a segunda parte está aí disponível no Podcast One.